caros ouvintes, bem-vindos a mais um Domingo à Tarde aqui na Rádio Antena Web. Estão agora a dar 16 horas e nós cá estamos novamente para lhe fazer companhia. Ora, o Domingo à Tarde inicia assim mais uma emissão, mais uma edição, e durante as próximas 3 horas eu vou trazer grandes músicas. E quero ver como são grandes músicas. Ora, a primeira chama-se Red Rose, Rosa Vermelha, e é dos Alphaville. Depois ficamos com Lady, de Jerry Arriwell, e Lady Lady, de Joy Esposito. Para fechar esta primeira seleção, ficamos com uma grande música vinda diretamente de Espanha, Caminando por la Calle, dos Gypsy Kings. É assim que se inicia mais uma edição do nosso Domingo à Tarde. Já sabe que eu sou o Carlos Bonaparte e vou estar consigo até bem perto das 19 horas. É sempre um prazer, mas um prazer imenso, estar consigo. Vamos à música? Até já! Oh, Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Slowly avenue.

Acabamos de escutar Gypsy Kings com Caminando por la Calle, uma grande, grande música deste grupo espanhol. Ora, vamos continuar com música neste domingo à tarde, domingo 17 de outubro de 2010. Vamos agora seguir com Jasmine Sullivan. A música que eu escolhi chama-se Bust Your Windows. É uma grande música também que vai poder então escutar desta cantora Jasmine Sullivan, que nunca foi assim muito conhecida no panorama internacional. Teve um curto período de sucesso, mas depois acabou por ficar entre os grandes artistas, talentos ocultos, mas nós aqui vamos recordá-la mais uma vez. A música até é recente, a música até, se não estou em erro, ainda do ano passado, mas não vingou muito, não. Jasmine Sullivan não vingou muito. Esperemos que um dia a oportunidade dela surja. Vamos logo depois ficar com Maria Mina, All This Time. Ainda recordamos a francesa Mylène Farmer com Souviens-toi du jour. E para fechar as portas ficamos com uma calma melodia de Kate Bush. Chama-se Hattering Heights. E é uma música bem bonita. Se nos sonhou de 1983. Corrijam-me se estiver errado. Ora, e é assim então que damos continuidade à nossa emissão. Ficamos desta brilhante maneira, aliás, desta brilhante forma, com Jasmine Sullivan e Bust Your Windows. About that part, I bust the windows out your car after I saw you laying next to her. I didn't wanna, but I took my turn. I'm glad I did it, 'cause you had to learn. I must admit it helped a little bit to think of how you feel when you saw. I didn't know that I had that much strength, but I'm glad you see what happens when you see you can't just play with people's feelings. Tell them you love them and don't mean it. You'll probably say that it was juvenile, but I think that I deserve to smile. How I felt that day. Until that happens, baby, you don't know. self-destructing little girl. Picked herself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be okay. Now call your boyfriend and apologize. You pushed him pretty far away last night. He really loves you, you just don't always love yourself. And all this time, you've had it in you, just sometimes need a push. All this time, you've had it in you, just sometimes need a push. Again, besides you lucked out, finally. And all this time, you've had it in you, you just sometimes need a push. Esteja bem, esteja com a Antena Web. Si c'est un homme, Vamos caminhando agora na terceira seleção musical do nosso Domingo à Tarde. Agora acabamos de ficar com Wuthering Heights, música então de Kate Bush. Vamos continuar numa onda tranquila. Your Love dos Hotfield e depois dos Men at Work's Down Under. Aliás, Down Under, assim é que está correto. Ficamos ainda com Fingertips, Coast to Love You. E para finalizar, Tatu com Gomenazai. São assim as quatro músicas que eu proponho escutar agora comigo. Quatro músicas calmas, quatro músicas descontraídas. Esta do Down Under é tal do cavalinho a comer. É que parece mesmo. Parece mesmo. Eu sei que não é porque é inglês, mas parece mesmo. Enfim, bom. E há tempos houve alguém que fez uma coisa muito engraçada sobre isto. Que pegou em algumas músicas e que fez assim uma coisa deste género, uma brincadeirazinha com estas coisas que parecem ser e não são. Pronto. Bom, e é assim então que damos seguimento à nossa emissão. Abrimos a terceira sessão musical com os Hatfield e Your Love. Aqui escapa-me aqui o nome da música. Your Love dos Hatfield. Speak my language. He just smiled and gave me a When I'm feeling down, nothing seems okay. I see your eyes and I believe I'll find a way. When I'm feeling down, things don't go so well. I see your eyes and I forget tears that fell. I'm alone in the street, and I'm scared and tired. For the first time in my whole life, I feel the desire. And I'm far from home, and I just don't want to be found. I run into your arms and they bring my feet back to the ground. to love you means so much more. What I thought wasn't mine in the light. a chegar ao final da primeira parte e o nosso domingo à tarde vai para um breve intervalo, mas voltamos depois para a segunda parte. Antes do intervalo, tenho ainda mais 4 músicas para lhe oferecer. A primeira é dos R.E.M., Losing My Religion, e a segunda chama-se You Don't Fool Me, música dos Queen. Ainda com o tema Broken Wings, ficamos depois dos Queen. E para fechar, ficamos com Change Your Heart, música que também foi interpretada por Zucchero, mas cuja versão original pertence aos... não é aos R.E.M., é aos Supertramp. Eu ia dizer R.E.M. A versão original pertence aos Supertramp. E são mesmo eles que vão interpretar essa melodia, que vão fechar a primeira parte de mais um Domingo à Tarde. É sempre um prazer estar consigo. Vamos à música e eu volto depois do nosso singelo intervalo. Fique bem e até já. Antena Web, sintoniza-te! don't understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so. You're half of the flesh and blood that makes me whole. Need you so. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. When we hear the voices sing, the book of love.

deste domingo à tarde. Vamos abrir portas à segunda parte com Take My Breath Away, música original dos Berlin, mais tarde interpretada por Jessica Simpson, mas vamos aqui ouvi-la na versão original. Logo depois, Mafalda Veiga traz-nos No Rastro do Sol, Gazebo traz-nos I Like Chopin, e por fim, Colby Kellett traz-nos Bubblies. São quatro musiquinhas bem calmas e bem serenas para iniciarmos a segunda parte em grande. Ora, e é assim então que iniciamos, precisamente com Take My Breath Away dos Berlin. Que grande recordação! Yeah.

for a while now. You got me feeling like a child now. Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane. We are hiding in a safer place. Undercover, staying safe and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. What am I gonna say? Make me feel this way. I just and it starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. I've been asleep for a while now. You tuck me in just like a child now. Cause every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Make me smile, baby, just take your time now. Holding me tight. For a while. E vamos dando seguimento à nossa emissão. Depois de Cody Kellett com Bubblies, ficamos com os 702, um grupo que aqui em Portugal nunca teve grande expressão em termos de sucesso, mas lá fora até fizeram. E trazem-nos Where My Girl At, uma música que foi lançada em 1999 e que fez muito sucesso, sobretudo em França. É engraçado que esta música na Inglaterra, e ou melhor, nos países de expressão inglesa, não teve muito sucesso, mas em França teve. Em França, por acaso, teve. Logo depois vamos ficar com Innocent Love, música de Sandra. Pergunto-me ainda hoje se esta é a Sandra que venceu o Festival da Eurovisão em 1986 pela Bélgica. A outra é a Sandra Keane. Será que esta também é a Sandra Keane? Agora não sei, mas não parece que tenha uma voz muito diferente, não. Daí, pelo menos, me deixar confuso. Mas, de todas formas, a música que vamos ouvir não é Jam Navi, portanto, poderá não ser Sandra Keane. Sandra é de certeza. E Innocent Love é o que nos traz esta cantora. Logo depois ficamos com os Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? E para finalizar, o grande Billy Doll com Rebel Yell. É assim que a nossa emissão vai seguindo. Iniciamos há pouco a segunda parte. Ainda muito há para desportar desta mesma segunda parte e muito mais ainda no nosso domingo à tarde, que ainda vai ter uma terceira parte. Mas por agora vamos mesmo ficar por aqui nesta segunda parte e com grandes músicas. Where My Girl's At, dos 702, é a primeira. Vamos à música. Até já. He's mine. Antena Web, rádio à sua medida. Said, come baby, got a license for love. Felix Pagas. Pray help from above, because in the midnight hour she cried more. With a rebel yell she cried more. Wow, in the midnight hour they more. With a rebel yell more. She don't like slavery, she won't sit and beg. She's me to bed. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour she cried more, more, more. With a rebel yell she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, babe, more, more, more. With a rebel yell, more, more, more. Hey, listen, it's all heaven. Election to go from the 7-Eleven. I'm all night, you will ain't keepin'. This along, I don't miss up his head. Trazem-nos Litter from America, música ou América, música então que vai iniciar a terceira seleção musical deste nosso domingo à tarde. E já que falamos em América, deixe-me dizer que os América venham logo a seguir com You Can Do Magic. Ora, os América, que depois disse, aliás, não eram os América que tinham uma letra parecida com uma música parecida com Michael Jackson, mas sim Michael Jackson que tinha uma música parecida com os América. E precisamente Michael Jackson vem já a seguir com Jam. no meio desta história toda, parece que a única que não tem nada a ver com o filme é mesmo American Pie, de Madonna. American Pie, que por acaso, é mesmo um filme. Ora, Madonna, que interpretou então esta música já no ano 2000, se a memória não me atraiçoa, e sem dúvida que foi então uma grande música que fez muito sucesso, foi antes do lançamento do filme, American Pie, e então fez de facto muito sucesso esta música que vamos então escutar. É assim então que o domingo à tarde vai correndo, o tempo vai correndo. Nesta sua tranquila tarde de domingo, 17 de outubro de 2010, começamos então com os The Proclaimers, Letter from America. I couldn't see. see. I said if I can't feel it, then how could it be? No magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. must live each day like it's the last. Go with it, go with it. Chegar ao final da segunda parte e eu não quero ir-me embora sem lhe deixar mais 3, aliás, 4 temas. Vamos ficar então para finalizar com os Lifehouse, You and Me, Alanis Morissette, Perfect, ainda Adriana em Contramão, música portuguesa aqui no Domingo à Tarde, e para finalizar, When You're Gone, música de Bryan Adams e Melanie C, ex-Spice, entretanto, eles que gravaram este tema em 1999. Foi uma grande música, fez muito sucesso na altura e nós então aqui recordamos estas melodias. É assim então que chegamos ao final da segunda parte. Há pouco, quando disse 3 músicas e não 4, o que eu queria dizer era que íamos a caminho para a terceira parte. Só vamos ficar separados entre a segunda e a terceira parte por um pequeno bloco publicitário. E espero então que a sua tarde esteja a correr bem. Já agora a caminhar para o final da tarde. Espero que esteja então a correr bem, sempre na companhia da sua rádio Antena Web. Eu volto daqui a alguns minutos, depois das 4 músicas e de intervalo. Começamos então com os Lifehouse, You and Me. Até já! Oh. What day is it? And in what month? This clock never seems so alive. I can't keep up, and I can't back down. I've been losing so much time. 'Cause it's you and me and all other people, nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. One of the things that I wanna say just aren't coming out right. I'm tripping on words, you got my head spinning. I don't know where to go from here. 'Cause it's you and me and all other people, nothing to do, nothing to prove. And that's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. Something about you now I can't quite figure out. Everything she does is beautiful. Everything she does is right. 'Cause it's you and me and all other people, nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you and me and all other people, nothing to do, nothing to prove. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. And in what month? This clock never seems so alive. Sometimes it's never quite enough. If you're flawless, then you forget to win first place. Don't forget to keep that smile on your face. Be a good boy. Try a little harder. You've got to make me prouder. How long before you screw it up? How many times do I have to tell you to hurry up?

a push me up against the wall. A young tough girl in a push-up bra. A falling all over myself to lift your heart and taste your health. Cause with the birds and shed it's the lonely view. With the birds and shed it's the lonely view. With the birds and shed it's the lonely view. It's turning, I don't Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. dancer, a dancer for money, and any old music will do. Well, the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. Don't think of them as human. No, you don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. And your private dancer, a dancer for money, I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will. Estamos a caminhar para o final da nossa emissão, mas antes das minhas despedidas, vou-lhe trazer mais três temas, mais quatro temas. Vamos ficar primeiro com a música dos Roxette, Listen to Your Heart, e logo depois Nothing Compares, música da grande cantora Sinead O'Connor. Vamos ainda ficar depois na companhia de Phil Collins, Against All Odds. E para finalizar, música inglesa, mas por intérpretes portugueses. Primeiro, vamos ficar com Lúcio Muniz e Nuno Tencourt. São dois, mas cantam a mesma música. Lúcio Muniz e Nuno Tencourt, que nos trazem Try Again, uma grande melodia do ano de 1900... Aliás, já do ano de 2000, se não estou em erro. Ia dizer que era do ano de 99, mas se não estou em erro, já é do ano de 2000, que esta música saiu então para o mercado. Pelo menos o teledisco. Ora, então ficamos desta forma com estas quatro músicas. Já sabe, Roxette com Listen to Your Heart, Sinead O'Connor com Nothing Compares, Phil Collins Against All Odds e Lúcia Muniz com Nuno Tencourt, Try Again. Vamos à música, eu volto depois para as despedidas. Até já! Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte perfeito. all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we shared the laughter and the pain, and even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. E é assim que chegamos ao final do nosso domingo à tarde. Vamos mesmo fechar as portas por aqui. Foi um prazer imenso estar consigo. Estou de volta hoje a 8 dias. Não vai poder haver música porque a emissão de hoje já vai para lá um pouco daquilo que era suposto. Um pouco, enfim, um bom bocado já. Para lá de 3 horas e 11 minutos. Aliás, para lá de 11 minutos. Mas pronto, hoje não vai haver música de despedida. Só queria deixar um abraço e desejar-lhe continuação de bom domingo. Até de hoje a 8 dias.